Patris, et Filio, et Spiritus Sancti. Amen. Jesus é louco. Perdoe pelos pecados que crescemos achando comuns. Caímos, mano, bolando pra... Como se me rodeassem, por um motivo me odiassem. Tá bem, também consigo odiar sem. Sabem, os que mordem não latem. Todo bom me esconde o Bin Laden. Lá vem alguém pra atrasar, não adianta. Eu me adianto, é adiante que se anda. Essa guerra é como karma, irmão. Cê manda deixar na terra, eu levo a arma em mão. Armação, armadilha, encarno o cão. Encarnação da matilha, encarnação em Brasília. Por favor, me responde se der. Por favor, por onde ir? Ainda que eu tivesse as melhores, a mina que me faz ter as piores intenções. Tudo que vivo já deu, livro de Mateus, não cai em tentações. Anjos e demônios, a gente é alvo. Sempre caminhando entre o bem e o mal. Nessa cidade tudo é tão igual. E eu só quero um sinal. Um sinal pra não ser mal interpretado. Certo, errado, vim desse estado. Eu sou de pecado capital. E eu só quero um sinal. Eu espero o sinal. Caminhando entre o bem e o mal, certo e errado, sempre igual. Desse lado sem sinal, desse fardo sem final. Afinal, desde Gênesis, sempre quis ouvir a voz de Deus contra Nêmesis. Fazem meses que tento fugir, mas continuo nesse frenesi. De Frank Miller, Sin City, sim, sim, me encara. Mesmo sem ter coroa, sempre botei minha cara. Minha raiva é um prato cheio, na terra em que mato sempre sem receio. Todos têm um lado bom, um lado mau, mas prefere um lado feio. Anjos e demônios, a gente é alvo. Sempre caminhando entre o bem e o mal. Nessa cidade tudo é tão igual. E eu só quero um sinal. Um sinal pra não ser mal interpretado. Certo, errado, vim desse estado. Eu sou de pecado capital. Eu só quero um sinal. E eu espero um